você. Chorei, arrependido por não ter dito pra ti. E aqueles versos simples que eu escrevi era a resposta do que você perguntou. Aceitamos o que o destino desfez, mas eu preciso te encontrar.